Eis que o Senhor se levanta para julgar o seu povo, os justos à sua luz, comendo fruto da verdade. Mas ai dos ímpios, oh que dor, o fardo pesa, não há amor. As vozes se levantam em clamor, a terra clama por Redentor. Oh Senhor, vem em nossa direção, restaura a vida em nosso coração. Em meio à dor somos Deus, levanta os fracos, traz paz, oh Deus. Eis que o Senhor vem em poder e glória, a justiça será o seu cantar. E em ti, Senhor, iremos confiar. Filhas de Sião, não se exaltem, traz a queda. A beleza que é passageira não pode esconder a ferida. O povo clama por verdade, corações feridos na cidade. Levanta, Senhor, os humildes, que em ti encontrem liberdade. Oh Senhor, vem em nossa direção, traz paz.